tráfego, tá livre o pouso na 1-0. O vento 200 graus, 4 nós. Livre para o 6746. 94. POB 68, tá com 4 horas de autonomia, alternando São Luís. Ciente, o trip 5317, táxi à direita para o ponto de espera da 1-0. Direita para o ponto de espera da 1-0, trip 5317. E o TA 3170, ingresse agora na táxi Juliette, a posição é a remota 1-3 do pátio principal. Remota 1-3 do pátio principal, 3170. 2685, alterna 12545. 6746, no solo ao 53, livre o táxi, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette 2. Gente, aciona na posição, gol no 896 e reporte para o push. Trip 5317, decolagem autorizada, dá 1-0, vento 200 graus, 4 nós. Trip 5317. Autorizada a alinhar e manter a 1-0, gol no 606. Decolado 256, chame o controle, 120 décima 8. 208, 327. 327 5317, da trip, suba ao 380, sai da MOMO. 380, MOMO, 5317. Salvador, Golo 994, cruzando 130. Mais um instante, transferência, Golo 994. Golo 606, está autorizada a decolagem, dá 10, vento 200 graus, 4 nós. Golo 606. Golo 994 vai passar 150, chama o centro, 12685, alterna 12545. Camarada, obrigado. Boa noite. Golo 606, decolado aos 58, chame o controle, 120, décima 8, boa viagem. 208, boa, até a volta. Golo Salvador, boa noite, Golo 606. 606, boa noite. Suba e mantenha 390, saí da PUC. 390 da PUC, Golo 606. Golo 896, passa 4 para o pushback. Autorizado, Golo 896, chame para o táxi. Camarada táxi, Golo 896. 15397, passa nível 150, chama o centro em 1285, alterna 12545. 2545, boa. Boa. Meia vai passar 160, chama o centro 12685, alterna 2545. 2085, 2545, no 606. Boa noite, 96. Tá livre o táxi à direita. Chame para a decolagem no ponto de espera da 10. Nove e meia, decolagem autorizada, dá 10, o vento é 200 graus, meia dúzia nós. 196, decolado aos 09, chama o controle. Em 120, decimal 8, boa viagem. 108, obrigado. Bota a base. Controle Gol 18896. 896, subir mantinha 370, sair da PUCA. PUCA, Gol 1896. 896, passa 160, chama o centro 2685, alterna 2545. 1, 2685, 2545, boa noite, 96.